ZYC 483, Brasília Super Rádio FM, 89 MHz e 9 décimos. Orquestra Columbia de Ralph Erwin, I Kiss Your Hand, Madame. Thank you. Quarteto Monte Carlo de Britinho, Prelúdio. Orquestra Tabajara, de Severino Araújo, Espinha de Bacalhau. Thank you. Baccarat, de sua autoria, Bond Street. Knock Light, de Ricky Sanders, Sour Strut. Maurice Montier e sua orquestra de Udo Jürgens, The Music Played. Bordon de Hermínio Jiménez, Lejania. ZYC 483. Cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 10 horas, 2 minutos, 30 segundos. O Banco Central Europeu manteve hoje inalterada a taxa básica de juros em 1%, um nível historicamente baixo. A decisão já era esperada pelos mercados. Desde outubro, a taxa básica, que determina as condições de crédito na zona do euro, integrada por 16 países, caiu de 4% e 25 centésimos para apenas 1%. E seguindo a mesma tendência, o Comitê de Política Monetária do Banco Central da Inglaterra também decidiu hoje manter a taxa básica de juros do Reino Unido. A taxa básica da economia britânica está agora em 0,5% ao ano pelo quarto mês consecutivo. Também permaneceu inalterado em 125 bilhões de libras o tamanho do programa da instituição de compras de títulos. A decisão era amplamente esperada pelo mercado, mas muitos analistas acreditam que o Banco Central inglês terá de expandir as compras de bônus nos próximos meses. A governadora licenciada do Maranhão, Rosiana Sarney, do PMDB, deve ser transferida ainda hoje da UTI, a Unidade de Terapia Intensiva, para um quarto do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o último boletim médico, Rosiana está consciente e o quadro de saúde dela é considerado ótimo, mas ainda não há previsão de alta. Ontem, a governadora maranhense foi submetida a uma cirurgia para a correção de um aneurisma cerebral. Segundo os médicos, a operação durou 4 horas e o procedimento foi realizado com sucesso. A cada meia hora, novas notícias. Conversando sobre saúde, com o Dr. Alexander Saliba. Olá, amigos e amigas da Brasília Super Rádio FM. Vamos conversar um pouco sobre a importância dos alimentos crus em relação aos alimentos cozidos. O homem, quando descobriu o fogo, revolucionou todo o seu processo de vida. Esse elemento fundamental da natureza auxiliou a raça humana a se proteger, a ver melhor à noite, a produzir ferramentas e, acima de tudo, criou a comida passada pelo fogo, cozida ou assada. Todas as culturas conhecidas se utilizam do fogo para preparar os seus alimentos, e isso tem a sua utilidade do ponto de vista funcional para o nosso organismo. O fogo quebra determinadas cadeias no vegetal, permitindo que o nosso organismo absorva com mais facilidade os nutrientes aderidos a essas estruturas vegetais, assim como permite uma melhor absorção de nutrientes oriundos da carne. Claro que o calor mata bactérias, ovos de parasitas e vírus, que se fossem comidos crus poderiam ser importante fonte de doença para os seres humanos. Atualmente existem linhas de alimentação que apregoam a ingestão única e exclusiva de alimentos crus, sem nenhum tipo de cozimento. E nessas dietas não se usa carne, apenas vegetais e a maioria em estado de brotação. Nós, os médicos homeopatas, divulgamos a tese de que os alimentos crus e frescos, que não tenham sido congelados ou mantidos por longos períodos sob refrigeração, guardam o seu elemento fundamental de vida, a energia vital. Quem já teve o privilégio de viver em uma fazenda ou teve casa com quintal cheio de frutas e com horta, sabe o que representa em termos de sabor e qualidade ingerir um alimento recém-colhido. O sabor, a textura, a cor, a satisfação que esse alimento proporciona não é igualado por nenhum outro. Acreditamos que o responsável por essa qualidade superior não seja apenas as condições naturais do cultivo dessas plantas, mas também e acima de tudo, pela energia vital que esses alimentos não levados ao fogo possuem. O fogo elimina a vida pela sua potente capacidade de redução. Junto com esta vida esvai-se a energia vital, elemento fundamental para que essa condição exista. Então, quando comemos alimentos crus e frescos, portanto, com a sua energia vital presente, comemos os elementos vitais dessa vida e isso nos faz um bem enorme. Sabendo disso, e se queremos ter saúde e nos mantermos bem, é fundamental que comamos cada vez mais alimentos crus, frescos, de boa qualidade e de preferência orgânico. Até o próximo programa e uma boa saúde para todos. Brasília Super Rádio FM. Cultura, saúde e informação. Brasília, o patrimônio cultural da humanidade, caracterizada pela sua arquitetura original, tem se destacado também na música, além da Orquestra do Teatro Nacional, do Quarteto de Cordas de Brasília e da Brasília Super Rádio FM. Brasília possui a maior livraria musical do Brasil, a Musimed. Partituras musicais, métodos, dicionários e muitas raridades que só podem ser encontradas na Musimed. Mais de 80 mil títulos diferentes aguardando os profissionais e os apreciadores de músicas do Brasil e de toda a América Latina. Musimed, a sua casa de música. Na 505 Sul, Bloco A, Loja 65. Telefone 3244-9799. Sabia que você pode conferir diariamente os resultados das loterias da Caixa pelo telefone, sem sair de casa, com todo o conforto e segurança? Ligue Loteria 3481-0131. 3481-0131. A ligação é local. Os anos passam e dele só devemos guardar boas lembranças. Não deixe que as marcas do tempo apareçam em você. A Clínica Bela Forma traz para Brasília os mais modernos e melhores tratamentos estéticos, com a mais avançada tecnologia em laser para rejuvenescimento, depilação, varizes, acne e gordura localizada. Clínica Bela Forma, entre Quadra Sul 309 e 310, Conjunto A, primeiro andar. 3244-4545. Clínica Bela Forma. A diferença está aqui. 3244-4545. Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Chegou no Distrito Federal portas e janelas em PVC. Tecnologia alemã com fábrica aqui mesmo em Brasília. Alto desempenho térmico e acústico. Reforço em aço para absorver impactos. Sofisticação e design inovador agregando beleza e valor ao seu imóvel. Ligue 3356-0060 e solicite a visita de um de nossos técnicos ou venha conhecer o showroom na Construdantas 706-707 Norte. Prodesivo. Portas e janelas em PVC. 3356-0060. Brasília Super Rádio FM, líder em audiência musical. A diferença é a música. Reconfis Orquestra de Cole Porter, I've Got You Under My Skin. Mambo All Stars, de Santos, Sunny Ray. Orquestra Serenata Tropical, de Maria Greber, Te Quiero de Histe. Orquestra Lirio Panicali de Modugno e Verdi, Piove. Orquestra Caravelli de Schumann e Rhoda Gilley, Le Lac Majeur. Thank you. Orquestra 101 Cordas de Sherman e Hackeridge, They Fell Not in Vain. Altamiro Carrilho, de sua autoria, Patriótico. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 10 horas 31 minutos 50 segundos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Assor Rocha, participou do seminário do Observatório da Justiça Brasileira. O Observatório é uma instituição não estatal que servirá como espaço público para a prática de pesquisas e debates sobre o judiciário. O ministro da Justiça, Tarso Genro, e o secretário de Reforma do Judiciário, Rogério Fraveto, fizeram a apresentação do Observatório. O Observatório da Justiça Brasileira irá promover pesquisas científicas e a formação de um banco de dados com ideias desenvolvidas pelo Judiciário e pela sociedade. César Assor Rocha diz que a Constituição de 88 permitiu ao cidadão brasileiro exercitar os seus direitos. Por isso, esse novo instituto irá garantir mudanças no Judiciário para torná-lo melhor. De Brasília, Cícero Brito. Parentes e amigos de passageiros do Airbus 330 da Air France, desaparecido desde a segunda-feira, dia 1º, se reúnem hoje na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, para um ato ecumênico com representantes de 8 religiões, em memória das vítimas. Em solidariedade às famílias, participam do ato o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, representando o presidente Lula, o chanceler francês Bernard Kouchner, além de outras autoridades do Brasil e da França. Ontem foi organizado também um ato ecumênico na Catedral de Notre-Dame, em Paris, em memória dos desaparecidos. O avião decolou do Rio no domingo, dia 31 de maio, com destino a Paris, e desapareceu. Equipes da Marinha e da Aeronáutica buscam destroços na região do arquipélago de Fernando de Noronha. Qualquer pessoa pode fiscalizar como o governo gasta os recursos públicos. Pela internet, é possível acessar toda a prestação de contas de órgãos, autarquias, fundações e outras entidades governamentais. Todos os tribunais de contas do Brasil disponibilizam esses registros para consulta da população no portal do controle público. O site é um dos produtos do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo de Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros, o Promoex. O projeto pretende aumentar a transparência e melhorar o controle dos gastos públicos. No portal do controle público, é possível saber, por exemplo, quanto o Estado gastou com educação, com saúde, e também se informar sobre alguma licitação polêmica ou alguma outra despesa questionável. O portal ainda não está completo, mas já está disponível. O endereço: www.controlepublicosemacento.org.br. O Promoex é coordenado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. A cada meia hora, novas notícias. Transforme um dia comum numa data especial. Mande flores e cestas de café da manhã. A Rosa de Ouro Flores. Entregas locais, nacionais e internacionais. A Rosa de Ouro Flores. W2 Sul 504. Fone 322-3737. E 202 Norte. 326-5205. A Rosa de Ouro Flores. Aberta de segunda a sábado, de 8 às 22 horas. Domingos e feriados, de 9 às 13 horas. A Rosa de Ouro Flores. Sempre o melhor presente. Um encontro especial. O ouvinte da Brasília Super Rádio FM e a sua empresa. Ligue para o nosso departamento comercial. 3321-1313. Se você quer óculos com estilo, procure em Brasília a Lunetier. Tag Heuer, Tom Ford, Montblanc, Ray-Ban, Ferrari, Prada, Dolce & Gabbana, Armani. As melhores grifes em óculos de sol e armações para grau, de designers famosos como Alain Miquelin. A Lunetier oferece ainda a tecnologia das lentes Transitions, Varilux e das alemãs Zeiss. Lunetier. Mais de 20 anos de tradição zelando pela sua saúde visual. Térreo do Brasília Shopping. Ouça todos os sábados, das 14 às 15 horas, jazz de todos os tempos. Brasília Super Rádio FM, 24 horas de boa música. A diferença é a música. orquestra típica de Eduardo Lutina, de Blanco, Plegaria. Britinho de Pernambuco e Antônio Maria, O Amor e a Rosa. Orquestra Bruno Ribeiro de McCartney, Ebony and Ivory. Luis Bordón de Consuelo Velázquez, Bésame Mucho. All Hurt, de Shields, Clarinet Marmalade. Andy Garner, de Corwin e Ray, Bat Masterson. Orquestra Violinos Mágicos de Zequinha de Abreu, Elza. Mona Lowe Minstrels, Moon of Hellway. ZYC 483. Cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional. 11 horas, 2 minutos, 10 segundos. Rádio Internacional da China, de Beijing, a Brasília. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, principal órgão de planejamento econômico do país, divulgou ontem um plano detalhado sobre os subsídios oferecidos a quem quiser substituir seus carros e eletrodomésticos velhos por novos. Os consumidores que desejarem substituir seus caminhões de porte médio ou caminhonetes, além de alguns tipos de veículos de passageiros, podem se beneficiar de um desconto entre 3.000 e 6.000 yuans, de acordo com um anúncio divulgado no site da entidade. Também estão previstos descontos para os veículos que não atendem mais aos critérios de emissões estabelecido pelo governo, mas ainda estão dentro do prazo de vida útil. Quanto aos aparelhos eletrodomésticos, os consumidores que contratarem as fábricas locais de reciclagem receberão um serviço porta a porta e obterão um certificado que dá direito a descontos na compra de novos aparelhos, diz o documento. Segundo o mesmo documento, os clientes receberão um subsídio de 10% no pagamento quando comprarem 5 tipos de eletrodomésticos, incluindo televisores, geladeiras, lavadoras de roupa, aparelhos de ar-condicionado e computadores. A China espera receber o germe do vírus da gripe A da Organização Mundial da Saúde dentro dessa semana e começará a produção de vacinas em meados de junho, informou nesta quarta-feira a Administração da Supervisão de Alimentos e Medicamentos do Estado. Se o transporte do vírus e produção de vacinas correrem bem, o país terá seu primeiro lote de vacinas contra a gripe logo em julho, assinalou Ying Wong-sang, chefe do escritório de produção de biologia da Asami, em uma entrevista à Xinhua. A China tem 11 fabricantes de vacinas de gripe, mas só um deles é qualificado para produzir vacinas pandêmicas. A China registrou uma queda tanto na quantidade da demanda química de oxigênio quanto na emissão de alguns poluentes-chave de água e ar em 2008, revelou nesta quarta-feira Zhou Zhenjian, ministro chinês de Proteção Ambiental. Falando na cerimônia de inauguração da 11ª Conferência e Exibição Internacional de Proteção Ambiental da China, o ministro disse que o governo fez muitos esforços na economia de energia e na redução de emissões, assim como na adoção de políticas para promover a proteção ambiental. O ministro declarou que, em 2008, a emissão de dióxido de enxofre e a quantidade da demanda química de oxigênio se contraíram 5,95% e 4,42%, respectivamente, em relação ao ano anterior. No ano passado, o consumo de energia do país por unidade do PIB caiu 4,59% e diminuiu 10,08% em relação a 2005. Um homem chinês que fez um transplante de intestino com sucesso celebrou o 10º aniversário da cirurgia na terça-feira e acredita-se ser o paciente que tenha vivido mais na Ásia com esse tipo de cirurgia. Yang Feng, de 29 anos, da província central de Henan, celebrou o 10º aniversário da operação na terça-feira à noite com médicos e estudiosos do hospital de Xijin, em Xi'an, capital da província de Shanxi, no noroeste do país. Em 99, Yang sofreu ílio agudo, uma obstrução intestinal que reduziu seu peso de 60 para menos de 35 quilos. Seu intestino delgado foi diminuído para apenas 40 centímetros, cerca de um décimo do normal. Médicos do hospital de Xijin transplantaram 150 centímetros de intestino delgado do seu pai, Yang Husheng. Esse foi o primeiro transplante de intestino de sucesso na China de uma pessoa viva. Pacientes com intestino delgado transplantado geralmente vivem poucos anos depois da cirurgia por causa de grande rejeição e ameaças de infecções. De Beijing para Brasília, Super Rádio FM. De Beijing, Rádio Internacional da China. A aeronáutica informou que os destroços do avião da Air France, que foram localizados no Atlântico, começaram a ser recolhidos nesta quinta-feira. Os trabalhos de localização dos corpos também começam hoje. Quase 150 pessoas trabalham nas cidades de Recife, Natal e no arquipélago de Fernando de Noronha, nas áreas que foram designadas para as buscas, que são de aproximadamente 6 mil quilômetros quadrados. A campanha SOS Nordeste, no Distrito Federal, já arrecadou até agora mais de 100 toneladas de alimentos. Os dados são da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, responsável pela ação. Podem ser doados, por exemplo, alimentos não perecíveis, roupas, materiais de higiene pessoal, colchões e medicamentos, que vão passar por um controle da Secretaria de Saúde. Tudo o que for arrecadado deve ser levado para o Nordeste ainda nesta semana. Há diversos postos de doação espalhados pelas cidades do DF, nas administrações regionais, na administração do Parque da Cidade. Além disso, também recebem donativos os quartéis do Corpo de Bombeiros, as agências do Na Hora, os postos Gasol e várias escolas e faculdades particulares. Quem desejar fazer grandes doações e não possui meios de levá-las para os postos de coleta, poderão contar com a ajuda de um serviço de transporte. Interessados devem ligar para o número 3905-7143. A cada meia hora, novas notícias. O projeto Quinta Sonora, uma parceria da Biblioteca Demonstrativa de Brasília e a Escola de Música de Brasília, apresenta hoje, quinta-feira, às 12 horas e 30 minutos, a música eletroinstrumental, sob a coordenação do professor César Borgato. O evento acontece na entrequadra 506-507 Sul, na Biblioteca Demonstrativa. A entrada é franca. Mais informações pelo telefone 3244-3015. Objetos de arte, prataria, móveis, louças e cristais. Tudo isso você encontra na Relicário Artes e Antiguidades, na 508 Sul. Uma verdadeira viagem ao passado. 3443-0125. 3443-0125. Apresente sua empresa para um público muito especial. Anuncie na Brasília Super Rádio FM. Ligue para o nosso departamento comercial 3321-1313. Existem revistas e revistas, mas Brasília em Dia é a única semanal da capital da República. Circulando com periodicidade rigorosa há 10 anos, 100% jornalística, reportagens, colunas especializadas, entrevistas e um time dos melhores. Marconi Formiga, Carlos Chagas, Adalberto Ribeiro, José Guilherme, Liliane Ruriz, Cláudia Pereira, Iris Novaes e Paulo Castelo Branco. Brasília em Dia, a revista da capital da República. A Vesperal Lírica da sua Brasília Super Rádio FM estará apresentando a ópera Carmen, de Jorge Bizet, no próximo sábado, a partir das 17 horas. Brasília Super Rádio FM, 24 horas de boa música. A diferença é a música. Marino de Angels, Ciel de Paris. Red Rebel e sua orquestra de sua autoria, Tender Eyes. Orquestra Lance Brown, de Irving Berlin, I've Got My Love to Keep Me Warm. Thank you. Carmen Cavallaro, de Lennon McCartney, Obladi Oblada. Românticos de Cuba, de Livingston e Lowy, Que Será, Será, e Gigi. Thank you. George Kolokahai e sua Island Serenade, Hilo March. Orquestra Xavier Cugat, de Lopes e Angulo, Mumble at the Waldorf. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 11 horas, 31 minutos, 20 segundos. Dados da Pesquisa Industrial Regional Mensal do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontaram que a produção industrial em abril, na comparação com o resultado de março, avançou em 7 das 14 regiões analisadas. O destaque ficou com a indústria do Espírito Santo, com alta de pouco mais de 7%, seguida pelas indústrias de Goiás, Rio Grande do Sul e Ceará. Nesses locais, os índices superaram a média nacional, que no período ficou em 1% em um décimo. O levantamento do IBGE indica crescimento nas produções de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Em contrapartida, houve queda na produção industrial de março para abril, na Bahia, no Nordeste, no Amazonas, no Pará, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e no Paraná. A China impôs medidas drásticas de segurança e censurou a imprensa para evitar qualquer ato de homenagem hoje ao aniversário de 20 anos da repressão do movimento pró-democracia da Praça da Paz Celestial. Ao mesmo tempo, o governo da China rejeitou os pedidos de Washington de revisar os fatos ocorridos e publicar uma lista de vítimas integrada por desaparecidos ou detidos após a repressão de 3 e 4 de junho de 1989. Ainda não está esclarecido o número exato de manifestantes, entre estudantes e cidadãos solidários, que morreram na madrugada de 3 para 4 de junho de 1989, depois que os tanques do exército chinês invadiram as ruas de Pequim para acabar com 7 semanas de reivindicações democráticas e pacíficas, qualificadas de rebelião contra-revolucionária pelo regime comunista. E uma última notícia para esta manhã. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha que lesava brasileiros com dificuldades financeiras. Após uma denúncia anônima, 3 mulheres e 1 homem foram detidos ao sacarem R$ 800 de uma conta de seguro-desemprego em uma agência da Caixa Econômica Federal no setor comercial Sul, em Brasília. As investigações indicam que os bandidos contavam com ajuda para levantar as informações dos beneficiários lesados. Os 4 bandidos, cuja identidade não foi revelada pela Polícia Federal, vieram do Mato Grosso aplicar o golpe na capital federal. Para a polícia, eles já estiveram em outras cidades. Os 4 foram rendidos quando saíam do banco com R$ 800 e documentos falsos. Eles estão presos na carceragem da PF, no setor policial sul. A cada meia hora, novas notícias. Chegou a grande novidade da Editora Abril, que vai mudar o seu jeito de se informar. É a Revista da Semana, feita para pessoas dinâmicas como você, que precisam estar bem informadas, mas não tem tempo a perder. Com textos curtos e diretos, traz uma seleção inteligente e objetiva dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Assim, você vai se informar em menos de 1 hora por semana. Revista da Semana. Mais informação em menos tempo. Já nas bancas. O nosso ouvinte também é a diferença. Anuncie na Brasília Super Rádio FM 3321-1313. Atenção, pessoal! Vai começar a festança! Tem festa junina na Casa do Ceará, a mais tradicional de Brasília. É ali, na 910 Norte. É isso mesmo, Capavém. Dia 5 e 6 de junho, sexta e sábado, a partir das 19 horas, tem a quadrilha Formiga na Roça, com comidas e bebidas típicas e um forró arretado de bolso. E o que é melhor, é com a banda Só Paixão BH. Eita, barbada! 5 e 6 de junho, lhe aguardo lá em Torce, viu? Ouça diariamente das 12 às 14 horas, Almoço Musical. Atenção, pessoal! Vai começar a festança! Tem festa junina na Casa do Ceará, a mais tradicional de Brasília. É ali, na 910 Norte. É isso mesmo, Capavém. Dia 5 e 6 de junho, sexta e sábado, a partir das 19 horas, tem a quadrilha Formiga na Roça, com comidas e bebidas típicas e um forró arretado de bolso. E o que é melhor, é com a banda Só Paixão BH. Eita, barbada! 5 e 6 de junho, lhe aguardo lá em Torce, viu?